Olá e bem-vindos ao 5 Minutos Parvo Podcast. Para já começamos com esta pequena semente e aviso já que o podcast pode ter menos de 5 minutos, mas nunca mais. Primeiro episódio, o tema é padrões de papel higiênico. Gestor de produto, departamento de marketing e respectivo CEO conseguem concordar com este plano? Porque raio existe uma marca de papel higiênico que mete fantasmas no papel? Quais as verdadeiras motivações por trás deste padrão e quais os padrões que realmente podem ter efeito sobre o bem-estar do nosso rabo? Isto são perguntas, parecem parvas e realmente são, mas são importantes, não é? E aqui neste podcast, bem parvo, durante alguns minutos, é de meu interesse falar sobre elas. Se ainda aí estiveres, dou-te os parabéns pela capacidade de sofrimento e agradeço desde já a tua coragem em ouvir esta bela porcaria. Sendo assim, passamos à primeira pergunta. O que se passou na concepção do produto? Estou a imaginar o departamento de marketing reunido com o gestor de produto e os comerciais e diz o CEO enquanto roda a cadeira à vilão de filmes, mas em vez de ter um gato, tipo o gajo do Spectre do James Bond, tem um rolo de papel higiênico que acaricia-o também. Estão a imaginar um rolo de papel higiênico no colo de um gajo gordo enquanto ele passa a mão no papel? Estou a imaginar o departamento a ouvir as seguintes frases. Rapaziada, precisamos de criar um padrão de papel higiênico que revolucione as casas de banho por esse Portugal fora e o resto do mundo. Algo tão inovador que faça as pessoas escolher o nosso papel em vez daquele cão fofinho que deve ser anão, que o gajo não cresce ao longo dos anos. Saraiva, arranje uma solução. O gajo levanta-se, fecha a porta e descambaram as coisas. Como é que um gestor de produto, um departamento de marketing, se consegue lembrar da porcaria de pôr fantasmas no papel higiênico? Ah, podemos pôr umas flores. Não, flores é demasiado já. É um clichê. Vamos pôr outras coisas, vamos pôr animais. Ah, mas depois pode vir o pano e dizer que nós estamos a incentivar as pessoas a tratar mal os animais, tendo em conta que eles agora têm tantos direitos como as pessoas. E eu acho muito bem, mas tem que ser algo que não cause aflição, nem crítica nas pessoas. Então, um cão não pode ser porque já existe, vamos pôr algo que as pessoas não gostem. Baratas, não podem ser baratas, porque as baratas depois lembram a sujidade, não é? E o papel, o que é que interessa ao papel? É limpar, não é? Lembrar a sujidade. Epá, isto é mesmo difícil. Então, mas não há nada neste mundo que a gente consiga pôr, colocar como padrão do papel higiênico. E vira-se alguém. Ah, eu já sei, vamos pôr uma árvore, porque árvores são giras. E vira-se outro gajo. Oh, Saraiva, estás parvo? Então vamos pôr uma árvore, então a gente anda a matar árvores. Isto o pessoal limpa o cozinho, é isto. E a gente quer é que o pessoal não se sinta aquele conflito moral de estar a pensar, ah, estou aqui a passar o papel higiênico por trás do rabinho, não é? E não quero saber de quantas árvores morreram, quantos eucaliptos foram à vida. Eu quero é algo que não chateie ninguém. E vira-se alguém que estava ao fundo da mesa com uma ressaca terrível. Só se forem pessoas mortas. Ah, pessoas mortas é fixe. Já morreram. Ninguém chateia. Então, vamos pensar em quem? Alguém que o povo não goste, tipo um ditador. Não podem ser ditadores. Já imaginaram que são aquelas pessoas que gostam dos ditadores que vêm aqui para a porta dizerem que é um ultraje pôr o Hitler num padrão de papel higiênico como onde todos os europeus se podem vingar dos feitos maléficos daquela pessoa. Não, não, claramente não pode ser, não é? Por isso, eu acho que fantasmas, vamos só o fantasma, mas só um fantasma, sim. Então, e as pessoas que gostam do raspar? Ah pá, são putos. Os putos limpam o papel, limpam o cu, não é o papel, é os toalhetes. Não se preocupem. Ponham fantasmas que quando os adultos virem, já é tarde demais. E pronto, e foi assim que os gajos conseguiram convencer, claramente, a meter um fantasma no papel higiênico e por isso conseguiram convencer todo um departamento de marketing que pondo um fantasma no papel higiênico não iria arranjar conflitos com ninguém. Bem, cá estou eu. Espero que a partir daqui se crie um movimento cívico de respeito pelos fantasmas, porque acho que é de muito mau tom colocar o fantasma Gaspar no padrão do papel higiênico, não é? A gente não quer isso. Agora, acabei de me aperceber, já falei mais de 5 minutos, espero que com os cortes isto deixe um bocadinho. Respondendo à última pergunta, quais os padrões que realmente podem ter efeito sobre o bem-estar do nosso rabo, e qualquer padrão serve desde que não esteja cagado. Espero que tenham gostado, deixem os vossos comentários, o vosso feedback. Já estou a ver que 5 minutos é bem pouquinho e espero que tenham gostado. Até para a semana. Obrigado.